Passamos à irmã, Mafalda, na sua... Eu confesso que eu não sei muito bem a que é que vim, mas a Ana Vicente foi onde disse, e fiquei a pensar outra coisa. Escrevi aqui umas coisas que nem vou tirar da carteira, mas já percebi que não tem nada a ver com isso, por isso vou pegar as minhas convocações e andar por aí com o resto, mas parece-me que não sei se é por aí. Mas eu sei que está lá, vou pensar alguma coisa. E vou pensar, se calhar, a primeira provocação que a Alfredo, né? Sim, uma vez foi ali à entrada e disse-me: ai, me fala, então deixa-me aqui contar umas coisas. O que é que faz? E eu: ah. E a pior pergunta que hoje em dia me podem fazer é: o que é que fazes? E eu: sabes, eu não faço nada. E disse esta provocação de que as irmãs têm os empregos garantidos, têm a não sei que a vida garantida. Podia haver irmã Dina que não arranjava emprego. Nós já bem temos emprego, temos trabalhos civis, não temos colégio, não temos hospitais nossos. Vivemos, estou a ver a irmã Dina que não acabou o curso e nunca mais conseguia, lá ia arranjando as coisas, mas nunca mais conseguia efetivar, nunca mais. Portanto, não é garantida a partir de que vamos ter aquele emprego que nós pensávamos, nem no sítio onde queríamos, nem onde temos comunidade. Não é, isso não é garantido, por sermos irmãs. Agora, trabalho, de facto, nunca nos falta. E hoje, quando eu olho para mim, que pronto, fiz a minha formação, sou de base professora de Física e de Química, professora de Física e Química no secundário há vários anos, e agora estou no Governo Geral da Congregação, aqui no Lar São Bento, que é no largo a seguir, ao rato, no segundo largo, quando está a direita. E quando as pessoas me perguntam, às vezes várias pessoas me perguntam, o que é que faço? Eu digo, pois, agora não faço nada relativamente à atividade que eu tinha anteriormente, não faço. Agora, qual é o nosso sentido de estarmos aqui? Mas faço imenso, não é? Agora, não valho por aquilo que é o fazer, mas por aquilo que sou. E, portanto, o facto de ser irmã vale por aí, não é? Quanto na presença que tenho da minha vida, do que a Isabel estava a dizer, nesta relação com Deus, na presença da nossa vida fraterna, do testemunho que acabo por não estar em muitos sítios, não estou assim muitas reuniões hoje em dia, costumo dizer que eu volto ao mundo dentro do computador, não é? Mas nas relações que faço no próprio computador, dos mails que envio, das pessoas com contacto, das telefonemas que recebo, das minhas irmãs de comunidade que tenho que falar por ela, que chega, que hoje chegou do hospital e foi operada ontem, e outra que tem não sei o quê, e a outra que precisa de um par, e a outra que precisa de uma palavra de carinho, e a outra que precisa de mais a belezinha para saber os fusíveis, e estar atenta, escutar o que necessita. E isso dá o sentido à vida, o sentido do facto de ser irmã, e não porque vou fazer imensas coisas. Já tive essas ideias há mais tempo. Agora estou assim numa outra fase. Deve ser depois dos 40, deve-nos dar estas coisas, não é? Sim, sim. Mas isso eu lembro, não é? Quando vi mais nova para a congregação do que Isabel, agora estou com 31, entrei com 20 anos, era muito novinha, não é? Lembro-me de uma para contar, o que é que a minha vai fazer? E eu disse, bem, não sei, mas pronto, vou saber o que é que Deus quer de mim, isso é o mais importante. Mas tanto. Eu tenho, porque acho que sou uma pessoa muito ativa, gosto de fazer essas coisas, mas vinha com esta ideia também de que vou mudar o mundo, não é? Vou revolucionar o mundo a fazer essas coisas. Vou estudar imenso para ser uma aluna, para poder ir para onde me quiser enviar, para poder fazer não sei o quê, para poder fazer não sei o que mais, e tenho um grupo de jovens aqui, tenho um grupo de não sei o que mais ali, vou para aqui à noite, depois no dia seguinte mas faz as coisas sim, com todas as atividades. Nós somos filhas, estamos paradas, não é? Nem que eu esteja parada, eu não estou, quem me conhece sabe que não estou. Mas não é por aí, não é por aí que dá o sentido da nossa vida, não é aí que nós provocamos, quero pegar a sua palavra, provocamos a sociedade ou a igreja, que nos faz sentido o Senhor chamar, penso eu. Mas por aquilo que, desta relação pessoal que estabelecemos com o Senhor, desta relação intercomunitária, intercomunitária que estabelecemos, este testemunho de uma família que vivemos tão diferentes umas das outras, mas com uma missão comum, com uma presença comum. E isto vai falando, não é? Mas acho que se vai interrogando, se calhar às vezes tem muito barulho, se calhar às vezes tem muito dizer, mas nós estamos aqui, fazemos não sei quantas imensas. Pronto, estamos aqui, nós somos estas. Se quiser, venha de bom chá, se quiser, está lá em casa, conversamos um bocado, estamos juntas. O que é que penso, o que é que quero, estou aqui para escutar, estou aqui para apoiar. É um bocadinho assim. Não sou como eu, mas posso ser, mas se quiser, já.